esta exposição, sendo uma exposição de fotografias de associados, é uma forma também de marcar e registar a memória desta faina pescatória. Sim, isto foi esta exposição foi uma candidatura que nós fizemos a um programa da Promar com o intuito de mostrar a fauna, a flora e as artes pescatórias aqui da nossa região, porque o projeto também em si era sobre isso, sobre as artes pescatórias. Para a comunidade local este registro é fundamental, não é? É uma memória e o passado também, o passado cada vez é mais presente. Sim, sim, eles estiveram aqui na apresentação e na inauguração da exposição e estavam orgulhosos da qualidade das fotografias e do modo como as fotografias estavam escolhidas. Como é que analisa esta faina e esta atividade pescatória? Eu gosto, é lindo, é uma coisa que se está a perder com o tempo. A parte mais antiga se calhar era muito mais bonita, com os bois a puxar, agora os tratores, mas é o que temos. A afluência do público a visitar a exposição tem sido a que esperavam? Sim, sim, a exposição não está sempre aberta porque não temos disponibilidade para estar aqui. No próximo verão, em princípio, vai estar aberta. Temos, pelo menos os dias que marcámos para a exposição estar aberta, tivemos cerca de 70 a 80 pessoas nesses dias. Projetos futuros? Projetos futuros é levar esta exposição a outros sítios e publicitar a magnífica flora e fauna e a arte e água que temos no nosso concelho. Portanto, faz aqui o convite a outros municípios para aderirem a esta exposição? Sim, se pretenderem ter esta exposição, nós levamos a exposição onde tenham vontade de a ter e de mostrar o que nós temos aqui.